Começaram as eleições municipais aqui em Mogi das Cruzes e nós do Margem Podcast estamos com uma cobertura super especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Meu nome é Pedro Chavedar, sou jornalista e o responsável por esse projeto, que faz parte do Margem Jornalismo, um projeto semanal de curadoria de conteúdo político e análise dos principais assuntos de Mogi, do Brasil e do mundo. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece, manda seu e-mail para a gente. O e-mail é apoie.margem@gmail.com e receba gratuitamente toda semana um novo conteúdo. Caso você queira também, o e-mail está aqui na descrição desse episódio. Importante lembrar que esse é um projeto independente e que você também pode apoiar e financiar o Margem Jornalismo. O Pix é apoie.margem@gmail.com e a chave também está na descrição desse episódio. É importante que qualquer valor é válido e a gente agradece demais. Como já falamos, essa é uma série de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. É importante lembrar que a ordem dos candidatos aqui nesse podcast foi definida por sorteio. Se você quiser ver esse sorteio, manda um e-mail para a gente te encaminha o vídeo. Nós vamos conversar com quatro candidatos à Prefeitura. São eles: Caio Cunha do Podemos, José Roberto do PRTB, Rodrigo Valverde do PT e Sheila Mantovani do Mobiliza. Por agenda, infelizmente, não teremos a participação de uma candidata, Mara Bertaioli do PL. Vamos para o entrevistado de hoje? Hoje vamos ouvir as propostas do prefeito Caio Cunha. Caio César Machado da Cunha nasceu em Mogi das Cruzes em abril de 1978. Ele é divorciado, tem dois filhos e, como eu disse, é o atual prefeito da cidade. Ele é candidato pela coligação Coragem para Fazer a Diferença com os partidos Podemos, PRD, Avante, PSB, PSDB e Cidadania. Em 2012, Caio foi eleito vereador com 1.619 votos. Em 2016, ele foi reeleito vereador com 5.788 votos. Já em 2020, Caio Cunha foi para prefeito e foi eleito com 114.656 votos. Ouça agora a entrevista com o candidato à reeleição, Caio Cunha. Primeiro, prefeito, agradecer o espaço e a oportunidade de a gente estar aqui conversando. Obrigado mesmo, viu, mano? De verdade. Agradeço. Bom, vou colocar aqui o reloginho só para a gente ter aqui uma ideia e a gente vai trocando. Primeiro, acho que a primeira pergunta é: por que você quer se reeleger, pai? Qual é o motivo que faz você querer continuar na prefeitura? Cara, a gente tem um projeto de cidade, né? E é isso que, na verdade, me motivou em 2020 a buscar a prefeitura. Eu nunca me senti representado pelos nomes postos anteriormente. E eu sou daquele cara que... obrigado. Obrigado. Eu sou daquele cara que não aguenta ficar só assistindo e apontando. Eu sou o cara que gosta de participar da solução. Então, assim, o nosso projeto, na verdade, cara, nós conseguimos desenvolver bastante coisa do que a gente queria. Só que a gente veio de uma estrutura, não só cultural, mas uma cultura de forma de gestão, de mais de 35 anos de uma mesma forma. E toda mudança de cultura é um processo. Nós conseguimos mudar muitas coisas, principalmente no que se refere à priorização e à agilidade dos processos internos, e já consegue ver resultados. Então, por exemplo, hoje a gente bateu o recorde de geração de emprego, de atração de novas empresas para a cidade. Essa é uma grande marca. E por que nós conseguimos isso? Um dos pontos é que é o seguinte: a gente mudou uma cultura interna da gestão pública de que a prefeitura, ela é aquela que fiscaliza, que cobra imposto e que impõe regra. A gente se colocou como facilitador. Mudamos aquele conceito já convencional na política brasileira, que a prefeitura é um balcão de negócio, onde você apresenta a dificuldade para depois vender a facilidade. Só com isso a gente reverteu o cenário, atraindo muitas empresas para cá. Agora é o seguinte, a gente colocou a cidade em ordem, mesmo não só por conta da pandemia, mas por conta que Mogi era uma maquiagem. Todo mundo via Mogi como, poxa, uma cidade rica, uma cidade grande, coisa e tal. Só que ela não tinha poder de investimento nenhum. E por quê? Porque a conta chegou. Você diz poder de investimento, o caixa não tinha grana para nada. A cidade, às vezes, se pagava, às vezes faltava, às vezes sobrava 10 reais. E por que isso? Porque não fizeram planejamento de cidade. Pensaram só na próxima eleição sempre. Né? Então a gente muda também isso com hoje 500 anos. A gente tem um projeto de 40 anos de cidade. Não é que a gente vai ficar no poder nos 40 anos, é óbvio que não. Mas para dar um norte, um plano de metas para a cidade. Então assim, hoje Mogi já tem poder de investimento, Mogi deixa de respirar, a gente tem uma carga de pagamento de 100 milhões de reais por ano dos empréstimos que foram feitos. Né? E como está isso? Você está pagando anualmente, tira uma grana Estou pagando isso, estou pagando isso. Mas antes, por que o Marcos Mello aumentou o imposto em 2017? Por conta que a cidade estava desequilibrada. O custo altíssimo da cidade e empréstimo caindo. Né? Então, assim, o empréstimo não vai parar de cair. Só que, assim, eu interrompi essa cultura de entrega à base de empréstimo. Porque é fácil entregar fazendo empréstimo. A parte mais fácil é você construir. Difícil é você custear a operação disso e honrar o compromisso do empréstimo. Né? Então, hoje, na verdade, Mogi, ela volta a respirar e nós precisamos consolidar tudo aquilo que a gente implementou, que ainda as pessoas não conseguiram identificar. Por exemplo, quando a gente fala de primeira infância não pode ser um conceito. Primeira infância não tem a ver só com educação, mas tem a ver com a preparação de uma nova geração. Não adianta a gente falar de um planejamento de 40 anos de cidade sem investir na próxima geração que vai liderar esses 40 anos. Em alguns elementos, que nem hoje, uma mudança de governo ela é muito arriscada para que a engrenagem da prefeitura continue andando como está. Hoje o ciclo econômico da cidade está fechado, ele tá avançando. Se voltarem, como não está ainda consolidado por conta de tempo, se voltar para trás, a engrenagem para. Então, assim, o risco de perder a evolução da cidade é muito grande. É literalmente voltar para trás. E desafio? Você acha que o desafio é fazer as pessoas entenderem isso? Você acha que é uma questão de fazer as pessoas darem uma outra oportunidade? Você acha que é fazer as pessoas confiarem em você? Qual você analisa como o maior desafio dessa campanha hoje? O meu maior desafio é como eu não foquei a gestão meramente na reeleição, eu foquei na cidade, é fazer com que toda a cidade simplesmente saiba o que a gente fez. E por que que esse é o desafio? Porque eu mudei também essa cultura de investimento. A gente começou a investir na periferia para depois nos bairros. Por exemplo, está no Novo Horizonte, aqui do lado tem o Piatã. Fazia 10 anos que o morro desbarrancou ali e virou o buraco do Piatã. A gente veio aqui e fez 3 milhões. O resto da cidade sabe? Não sabe. Faz 2 anos que não tem, por exemplo, enchente no Novo Jundiaí, no Oropó. Por quê? Investimos 11 milhões no desassoreamento lá do Rio Jundiaí. Então, assim, as pessoas precisam conhecer, porque hoje, segundo a pesquisa, as pessoas que não votam no Caio, ou por uma questão talvez ideológica, ou por uma questão de grupo, a grande maioria fala que não vota porque fala assim, o Caio não fez nada. E eu consigo provar que eu fiz, em menos de 4 anos, mais do que foi feito nos últimos 4 anos. Eu consigo provar que a nossa eficiência administrativa e financeira é melhor do que os últimos 12 anos. Por que você acha que as pessoas têm essa visão? Porque elas não conseguem ver, né? Por causa dessa questão dos bairros, talvez, você acha? É. Você acha que falta, ela, sei lá, não chegou, não sei. A política convencional, ela investe muito mais no centro do que nos bairros. Por isso que o bairro está como está, porque acumula problema. Mas por que que eles fazem isso? Porque o projeto do cara é a reeleição. Então, independente do bairro que você mora, você vai ter que passar uma hora ou tanto, né, pelo centro. Então, cria-se a sensação de estar vendo uma obra no centro. Caramba, a coisa está acontecendo, está fazendo. Não está vendo no bairro dele. Não, mas lá tá acontecendo. Como, na verdade, o nosso investimento ele é pulverizado, né, nos bairros, não cria essa sensação. Então, o que eu faço no Piatã, Vila Oliveira, na Mongilar, os outros bairros não sabem. O que eu faço em Sabaúna, o resto da cidade não sabe, né? E outra, também por quê? Porque eu respeitei o ciclo econômico da cidade. Hoje, assim, todas as obras que eu... as 7 obras que eu terminei no Marcos Mello e as obras que eu entreguei, foi sem fazer empréstimo. Tudo com dinheiro do caixa? Tudo com dinheiro do caixa da prefeitura. Entendeu? Por quê? Se eu poderia fazer mais empréstimo? Não poderia. Só que economicamente, administrativamente, para a cidade a médio prazo, a conta ia estourar, em vez na próxima gestão a gente pagar 100 milhões, ia pagar 120 milhões. Sua coligação fala em coragem para fazer a diferença. Na pré-campanha. Coligação, coragem para fazer a diferença. Tem alguma coisa que você vai fazer diferente nesse próximo ciclo enquanto prefeito? Cada dia eu faço uma coisa diferente. Mas em relação, vamos pensar em cidade, em projeto, assim, tem alguma coisa que você vai... Você falou foco na periferia, tal, mas tem alguma coisa assim que você quer fazer muito diferente, seja por causa do seu projeto, seja por causa de mudança de prioridade? Um dos pontos importantes, um deles, é, por exemplo, eu estava falando da primeira infância. A gente quer criar um modelo de berçário, porque hoje o berçário ele é junto no mesmo ambiente que a educação infantil. Sim, sim. Ou seja, é do 0 aos 6 anos. E existe, na verdade, um cuidado totalmente diferente do 0 aos 3 e dos 3 aos 6. Então a gente vai criar o berçário fora desse ambiente, criando uma mãe canguru. E a partir desse espaço, ter um formato educacional para a primeiríssima infância diferenciado. Esse mãe canguru seria como se fosse um vagalume, um espaço físico. É um berçário convencional, só que com uma proposta diferenciada, além de separada das outras idades, a gente também quer fortalecer a presença da mãe. No ambiente. Então, por exemplo, é muito mais interessante, principalmente nos primeiros meses e anos de vida, a gente poder ter a oportunidade de dar uma bolsa para a mãe. Ou seja, ela vai trabalhar cuidando do filho dela. Entendeu? E aí, por exemplo, a mãe deixaria a criança nesse mamãe canguru. Isso. E aí a mãe receberia um dinheiro da prefeitura. Isso. E você já tem esse valor? Isso está pensado em orçamento? Você não está sendo estudado assim, tem um projeto, né? Agora o orçamento detalhado não. Né? Mas isso está no projeto. Mas está no projeto já. Está no projeto descritivo e justificativo. Para implantar, né, nesse segundo mandato, caso seja eleito. E não é uma coisa difícil de fazer. Por quê? Porque a criança de menor ano, ela não precisa de uma estrutura gigantesca igual a creche. Ela precisa ter o seu espacinho ali. Mas o principal é o contato com as outras crianças e principalmente com a mãe. A gente quer evitar, principalmente nas zonas mais periféricas, que as mães deixem seu filho recém-nascido ou com 1, 2 anos para ter que trabalhar. O nenê perde a amamentação, não é? Que é super importante, né? E o principal contato de uma criança nesses primeiros meses e anos de vida é a mãe. Vocês já pensaram nesse impacto econômico dessa bolsa em relação a quanto isso, por exemplo, impactaria na renda, na vida, ou isso ainda está em estudo ainda? Não, já porque tem. Porque acho que tem uma. Tem uma prévia. E tem um impacto direto na renda da população, né? Tem uma prévia. E na economia também, né, como um todo. Tem uma prévia, obviamente que não é um salário, né? A gente está contratando. É um apoio, né? É um apoio. É para dar uma tranquilidade para a mãe, né? Tá ali. Mas assim, a gente fez esse cálculo em cima do índice de natalidade da cidade. Né? Então a gente conseguiu, né, separar quais são as crianças que nascem em Mogi, quais são os bairros que essas crianças nascem e qual que é a condição social dessa criança. Obviamente, a gente elenca critério. A gente quer colocar isso principalmente nas zonas mais periféricas da cidade, que é onde, onde a pessoa tem mais necessidade de grana. Já que você está falando sobre educação, saiu o índice do IDEB, né? Essa última semana. E Mogi manteve o 6.3 e a meta pelo IDEB era de 6.5. Como você avalia para chegar nessa meta? Como vocês querem chegar nessa meta para melhorar a educação, principalmente para essa rapaziada de fundamental? É uma vitória que os nossos professores conseguiram. E por que foi uma vitória? Porque todo mundo já esqueceu desse negócio aí de pandemia. As nossas crianças ficaram 500 dias fora da sala de aula. Então, dá para falar que nesses 500 dias a aula online supriu o conteúdo. Outro rolê, né? É outra parada. Então, assim, a gente conseguiu manter uma marca positiva, era 6.1. Esse nosso mandato já levou para 6.3, manteve 6.6. E na média geral, se não me engano, foi 6.5. Né? Porém, né, a gente tem ainda alguns avanços. Com esse formato que nós estamos fazendo educacional, vou dar o exemplo da Escola Viva. A Escola Viva, ela não é só um complexo educacional. É um complexo do distrito, do bairro, que envolve educação, cultura, esporte, segurança e a questão social. O fato de ter aulas de robótica, de dança, de música e piscina, não vai ser só para aqueles alunos, mas vai ser para todas as escolas daquele distrito. As crianças podem utilizar. Lá. Então, assim, tanto no turno quanto no contraturno. Por isso que é grande. Né? A gente não quer só criar mais ambientes que a gente quer. Até brincaram comigo. Falei, Caio, mas se for assim, logo, logo vai estar tudo estragado. É para estragar mesmo. A gente constrói uma escola para desgastar. Se for para desgastar com bom uso, essa é a ideia. E aos poucos a gente vai mudando, junto com os professores, esse formato educacional, né? De preparação da criança para os próximos anos. Não dá para a gente entender mais que a educação se resume a português, matemática, biologia e por aí vai. Né? Hoje, muitas das habilidades que as novas profissões exigem não estão na grade do curricular. Por exemplo, como teatro, como apresentação, a socialização. E a proposta é evoluir nessa grade. A proposta é evoluir nessa grade. Porque à medida que você evolui nisso, isso é comprovado cientificamente. Pela Fundação. Bom, daqui a pouco tem um problema. Né? Que quando você estimula as outras áreas da criança, como música, esporte, tal, automaticamente ela rende mais nas matérias convencionais. Curriculares, assim. Né? Então, assim, só que isso é um processo gradativo. Não é mudar o modelo, não é virar. Tem que respeitar o fluxo da cidade. Tem que respeitar o tempo de cada um. Tem que respeitar, principalmente, essa perda de maturidade escolar que as nossas crianças tiveram ao longo dessa pandemia. E você pretende continuar focando na Escola Viva com esse modelo mais integrado, maior, para a evolução da educação na cidade? Sim. A gente pode falar disso. Sim, existem mais ideias de novas escolas vivas pela cidade? Tem. Tem um terreno já desapropriado lá no Botujuru. Botujuru. Né, onde vai ser a segunda Escola Viva no Botujuru. Já estamos fazendo um projeto lá para aquela área, Jardim Aeroporto, Jardim Planalto, e outro aqui nos bairros da Divisa. Né? Então a ideia, obviamente, é levar esse conceito para as extremidades da cidade. Você pretende isso para o próximo mandato, caso seja eleito. É, próximo mandato. A gente vai ser eleito. Então a gente quer levar essa formatação. Engraçado, né, Xavier? Eu acho que você vive, né, bem isso, né, o lance da periferia, o lance da população. É engraçado, assim, que eu recebi crítica por fazer uma escola com piscina em Jundiapeba. Que tipo de crítica? Crítica, é marketing. Não. E tá funcionando. Não tem necessidade de ter uma escola com piscina em Jundiapeba. Por que não? E como você leva isso? Eu levo o desafio como falta de conhecimento e tacanhice de quem critica. Porque piscina não é só diversão, é saúde. E mais do que tudo, é dignidade. Tem gente na nossa cidade, eu sou mais velho que você, tem gente da nossa cidade que nunca entrou numa piscina, lá em Jundiapeba, lá na periferia. Tem gente aqui no Novo Horizonte, a gente está a 30 quilômetros, a 30 minutos da praia, que nunca foi, nasceu em Mogi e nunca foi para a praia aqui. Por quê? Falta de oportunidade. A desigualdade social no município, ela é muito grande. Isso a gente vem combatendo, não só com assistência, não só com emprego, mas com educação também. Quando a gente investe no uniforme, no kit de material completo, os mais beneficiados são a periferia. Por quê? Porque os caras recebiam duas camisetinhas. Você pode vir aqui no Novo Horizonte de fim de semana. Você vai ver as crianças de uniforme. Não é porque está apaixonado pelo uniforme, é apaixonado pela escola. É porque talvez seja a melhor roupa que ela tenha. Entendeu? Sobre educação, só para a gente fechar essa parte, educação especial, principalmente para crianças autistas. Você fez a escola agora, né, lançada há pouco tempo, mas a gente sempre vê muita crítica, muito comentário em relação aos acompanhantes nas escolas. Né? É um desafio. É um desafio. Vocês pensam algum projeto para isso? Como vocês vão levar esse acompanhamento mesmo dessas crianças nas escolas aqui de Mogi? Qual o projeto que vocês têm para isso? A gente iniciou, na verdade, já a Escola Clínica Autista, que ela vai fazer em breve, além de ampliar o número de atendimento, ela vai se integrar com essas atividades de acompanhantes. Não são todos os autistas que precisam de acompanhantes, mas os que precisam ainda não têm. E a ideia dessa integração é que a escola clínica autista, ela trabalhe para que o autista ele tenha cada vez mais autonomia. Não adianta falar que inclusão é você pegar um autista e colocar ele na sala de aula, com acompanhante ou sem acompanhante. Dependendo do grau de autismo dele, ele não vai, ele só vai estar ali sequer socializando, porque ele vive um mundo diferente. Então, assim, tem essa integração que a gente quer fazer. O nosso grande desafio hoje é que a lei estadual que obriga ter um acompanhante na sala de aula é uma lei burra, é uma lei que não, que não foi pensada dentro de uma realidade. Ela obriga a que todo autista tenha um acompanhante especializado, ou seja, um TO. Para formar um TO demora 4 anos. Procura no mercado. E falta essa demanda. Especialistas. E aí, falta, mas como demanda. Lidar com isso? Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando, já está usando, mas vai usar ainda mais, a escola clínica autista para também formar esses profissionais. Por isso que eu digo da integração. Então, assim, a gente não pode pegar meramente um estagiário, alguém que tem uma boa vontade lidar com o autista. Você tem que entender desse universo deles, você tem que ter uma técnica, tem que ter um estudo. Então, na clínica escola, a gente vai começar a formar esses profissionais. Porque hoje eu posso até contratar um acompanhante, mas acompanhante para ficar não vai carregando. Ter, não vai ter experiência para isso. Não vai ter, e a criança ela vai acabar perdendo do mesmo jeito. Né? E mais do que isso, a gente descumpre uma lei, né? Porque não é especialista. Então a gente quer que essa jogada de integração junto com a escola do autista. Falar sobre social um pouco, né? A gente está aqui na periferia, que nem você tinha comentado, e a gente sabe dos números em relação à pobreza na cidade, né? acho que a própria prefeitura fala em um terço, 150 mil pessoas nesse estado aqui na cidade. A pergunta é capciosa de US$1 milhão, mas como resolver a questão da fome e da pobreza na cidade para essa população ter mais dignidade e ter acesso? Acho que é um programa, é inclusão, é renda, é trabalho, é obra. Queria que você falasse um pouco de como essa população de 150, 130 mil pessoas vão sair da pobreza. O pós-pandemia gerou um aumento de 34% do número existente de famílias em vulnerabilidade. Não é que a gente tenha... A gente tem muita gente e dentro da pobreza a gente tem aquelas escalas. Alta vulnerabilidade, pobreza... pobreza e tal. E por aí vai. Eu continuo defendendo que o melhor programa social para uma mãe ou para um pai de família é emprego. É o melhor programa social. Porém, a gente tem que entender que o emprego, graças a Deus, a gente conseguiu bater recorde de geração de emprego, a gente reformulou o Crescer para capacitar os mogianos a acessar essas vagas de emprego, mas só que isso é um processo que não é rápido para todo mundo. A periferia, ela tem algumas necessidades que são urgentes, que são daquele momento. E aí, Xavier, eu tenho 46 anos. Em 2024, que de fato eu conheci Mogi das Cruzes. Eu não conhecia alguns trechos da cidade. Na campanha de 20, que eu conheci. E até falei que tinha uma Mogi invisível. Então, o que a gente fez? A gente aumentou em 10 vezes, em quase 10 vezes, o orçamento da assistência social. Para que isso? Para alcançar justamente essa população. Essa população que não tem acesso a nada, e aí o ciclo ele vai aumentando. A população que não tem acesso a nada, que não tem acesso à informação, que não tem um mínimo de dignidade, ela naturalmente ela expande essa falta de dignidade em torno dela mesma. Não é? Então a gente quer romper com essa fragilidade social. Não tem uma receita de bolo. Mas esse rompimento seria a partir do emprego, você acha? Desses programas não, de vocês? De um conjunto. De um conjunto. Tá. De um conjunto assistencial. Para salvar naquele momento. Para salvar naquele momento. Educacional, de capacitação. O cara tá aqui, meu filho. E de acesso ao emprego. Respondi. Fala, Gabriel. Você tá bem? Como é que você tá? Filho, beleza? Firme forte? Bom, conhece o Pedrão? Pedro Chavezar. Tudo bem? Prazer. Daqui a pouco precisa parar, né? É. Vou tirar um pouquinho, vou deixar igual a sua. Assim. Entendeu? Esse aqui é o galã do Novo Horizonte. Tamo bem então, hein? Graças a Deus. Então, assim, é a parte assistencial, a parte de capacitação e o acesso ao emprego. Não é? Tem muita empresa aqui em Mogi, só que ainda tem contato a gente fora. Então, o que a gente faz? Vou dar um exemplo. Costureira. A gente tem algumas empresas de costura aqui na região. Você acredita que mais da metade dos funcionários vêm da Zona Leste para trabalhar aqui? Por quê? Porque não investiram em preparar o mogiano para ter esse acesso. E para o empresário, é muito melhor que ele seja de Mogi, porque é menos tempo, é menos custo de transporte, por aí vai, né? E você está fechando a conta. Então, o que a gente fez? Em parceria com as empresas, a gente monta o curso conforme a necessidade da empresa. E o objetivo é manter, expandir... É manter isso. E sempre é fazer sempre a roda girar. Só que assim, não adianta só pensar em emprego, não adianta pensar em capacitar, se não pensar no assistencial. Então, quando a gente implanta o quitanda social, que é a união da assistência social com a agricultura, a gente compra direto do produtor familiar, que também levou um golpe durante a pandemia. A gente compra a produção desse cara e distribui em 23 bairros carentes da nossa cidade para mais de 30 mil famílias. Uma feirinha, uma quitandinha, né, que ela vai, ela escolhe ali, alimento fresco, tem até shimeji, tem até mel. isso é um, no mínimo, é uma feirinha de mais de R$50. E é produto pra caramba. Pra, pra população de classe média, isso é, é um 50 conto, uma feira, coisa. Não. Tem gente que faz uma diferença do caramba. Sim. Tanto é que forma a fila disso. Então, assim, é dar assistência, é dar condição, é preparar e inserir no mercado. Só que não é um, um passo de mágica. É um processo que, graças a Deus, a gente construiu esse circuito. Resultado disso também é um aumento da população em situação de rua, né? A gente vê um aumento, não só em Mogi, né? São Paulo estourou, Brasil inteiro, pandemia, enfim, várias questões. E visualmente a gente também vê isso aumentando em Mogi. Não, hoje em dia não tem mais só no centro da cidade. Você vai buscando, você também enxerga. É, a questão da população em situação de rua. É, vocês têm algum projeto, vocês têm algum programa? Vocês acham que é um cruzamento entre as secretarias? O que, que vocês pensam para essa população não chegar, mas pra, principalmente para essa população sair da rua com dignidade e tudo isso? É um grande desafio que envolve... É uma pauta que acaba sendo até quase que transversal, porque ela envolve diversas áreas. Eu defendo que a gente não pode ser romântico, mas também não pode ser higienista. É um problema que envolve a questão social, de oportunidade, de consequências, de drogadição e de liberdade da pessoa. É, a gente não pode meramente pegar uma pessoa e colocar no lugar. Ela precisa desejar isso. O aumento se deu por quê? Por dois motivos. Primeiro, mexeu muito lá em São Paulo, principalmente na Cracolândia. Nossa cidade é fim de linha, aquela é velha história, então veio muita gente para cá. E aí até recentemente eu caí numa discussão. Algumas cidades têm trazido moradores de rua para cá, o que Mogi já fez há décadas atrás, né? Como se fosse resolver o problema deles, né? O que a gente tem feito? A gente tem aumentado cada vez mais essa abordagem de uma forma social, mas também de uma forma no que se refere à segurança pública. Fazendo levantamento de quem são, fazendo um cadastro. Tem a questão que já é um programa do recâmbio. O recâmbio não é você pegar alguém, dar o passe e colocar, não. Você entra em contato com a família do cara, vê se vai dar certo, coisa e tal. Conduz o cara até lá. É outro negócio. Então, por exemplo, a gente criou aqui duas casas de passagem, né? Uma na Vila Industrial e outra mais na área do centro, não sei onde que é a outra, e uma LPI para idosos em situação de rua. O morador de rua também envelhece, quando ele consegue envelhecer, né? Então a gente tem tratado esse indivíduo com um pouco mais de dignidade. Só o fato, isso foi tratado como se fosse algo, uau, que coisa que vocês fizeram. Nós, no inverno, a gente abre o ginásio municipal para abrigar as pessoas em situação de rua do frio. Não é o básico, não é o óbvio. Só que nunca foi feito. Então é ter esse olhar humano. E na área social, não pode ter uma pessoa político-partidária pilotando aquilo. Tem que ser quem conhece do assunto. Tem que ser técnico. Porque é ele que sabe aonde tem que ser o investimento e como pode ser feito. Segurança pública, que é um tema também, acho que grande preocupação da população hoje, acho que junto com saúde, né? Você pega as informações aí, vocês investiram bastante na questão dos últimos tempos. Você fala no seu plano de governo de um aumento ainda do efetivo da guarda. Queria saber se é esses 600 mesmo que vocês pretendem. E a questão principalmente também orçamentária e financeira. Como é que esses caras precisam de arma, de carro, de colete? Como é que vai ser esse aumento da guarda? E como isso vai encaixar dentro do orçamento da prefeitura? O ideal talvez seria esse. Eu acho que tudo envolve o que você falou, assim, a questão financeira da cidade. A gente respeita muito isso. Nós já aumentamos já em mais de 40% o efetivo da guarda. E mudamos aquela ideia e aquela concepção que o GCM era o guardinha que guardava prédio. O GCM é para estar na rua. E por que isso? Porque ao longo das décadas, o Estado não vem fazendo a sua parte, que é a sua obrigação, em relação à segurança pública. Então, cabe ao município ou assistir e ficar colocando a culpa no Estado, ou começar a fazer valer. Então, o que a gente fez? A gente aumentou o efetivo em mais de 40%. Quando todos os cargos estiverem completos, a nossa GCM vai ser maior do que o efetivo da Polícia Militar da região do Tietê, a região toda. Compramos 25 viaturas, 253 Glocks, mais 40, mais 32 Taurus, inauguramos um canil e trocamos 95% das câmeras de segurança para câmeras de alta resolução e estamos implementando mais. E tudo isso está concentrado em uma rede de integração das forças de segurança. O COI, que estava sendo construído para ser a base da GCM, a gente fez dele um grande polo de monitoramento da cidade, onde tem guarda municipal, polícia militar, polícia civil, defesa civil e SAMU. Todos eles ali integrados. E essa é o maior ganho. Porque antes as forças de segurança não se comunicavam. Hoje se comunicam. Você tem uma ideia? Os nossos guardas municipais tinham um rádio analógico. Hoje tem rádio digital. Ou seja, era mais fácil antes mandar mensagem pelo WhatsApp. Mas e nos quatro seguintes? Então, vai expandir? O que você pretende? Vai expandir. Hoje o nosso COI ele já é uma referência já em São Paulo. Né? Os índices de criminalidade têm baixado consideravelmente, e nós ainda nem chegamos em todo o investimento necessário para o COE. Vamos aumentar o efetivo? O efetivo é um detalhe, mas tem toda uma extensão de investimento em tecnologia e inteligência que não posso dizer que é mais importante do que efetivo. Mas é tão importante como, dá mais resultado como número de guarda. Entendeu? Então, assim, os investimentos. E aí, obviamente, que por conta disso, eu também fiz a escolha de um vice que é especialista em segurança pública para pilotar. O Shen, quando ele chegou como comandante aqui em Mogi, ele foi muito parceiro desde o começo. Desse processo de integração das forças. E já tem nos ajudado muito. Então, a nossa meta parece que é algo babaca de dizer, mas é fato. Nós queremos fazer de Mogi a cidade mais segura do país. Tem uns dados que o G1 deu numa matéria sobre dados do Ministério da Mulher, sobre com a central de atendimento do 180 em relação à violência contra a mulher. Teve um crescimento em 2022, foram 1.374, 2023, 1.688, denúncias por 180. Queria falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Tem a Lei Patrulha Maria da Penha. Como vocês pretendem atuar em relação a isso, a violência contra a mulher aqui em Mogi? Bom, esse tipo de crime, na verdade, é um crime que acontece em quase sua totalidade dentro do lar, dentro do ambiente familiar. Né? Seja pelo pai, pelo namorado, pelo filho, seja por quem for. Né? É mais difícil de você impedir. Né? Envolve outras questões, até culturais. Mas a resposta ela tem se adiantado cada vez mais. Hoje a gente tem uma delegacia da mulher aqui. Nós temos lutado em uma articulação para que ela seja 24 horas. Caso não seja, a gente vai criar uma... Não é uma delegacia, porque Sim. A gente não tem poder da Polícia Civil, mas um espaço 24 horas da Guarda Maria da Penha. Né? Nós já aumentamos o efetivo, uma base. Né? Mais centralizada, onde a mulher ela pode... Porque, assim, cara, a maioria dos casos acontecem de noite. Então, aconteceu de noite, essa mulher vai correr para onde? Entendeu? Isso é um desejo de vocês para esses quatro anos. É um planejamento nosso. Inclusive, hoje de manhã, numa reunião, lá para o fechamento das pautas para as mulheres isso foi levantado. Então a gente quer estender mais esse atendimento. A gente não vai poder fazer, obviamente, a função de uma delegada, mas inicialmente já dar uma segurança, já colher as primeiras informações para que na primeira hora seja lançada para a Polícia Civil, que cuida dessa delegacia da mulher. Outro problema é a questão da saúde, né, Caio? Vocês falam que vocês adiantaram os agendamentos, tiveram alguns lançamentos, né, UBS, enfim, o SF, mas a gente ainda sabe que tem reclamação em relação ao agendamento e a fila, principalmente, né? O que vocês pretendem fazer? É possível zerar? É possível adiantar? É possível agilizar? Vocês têm algum norte para essa questão da saúde em relação, principalmente, ao agendamento de consultas e especialistas? Vale destacar, Pedro, que a gente vive uma Mogi hoje muito diferente em relação à saúde do que vivia antes. A pandemia, de fato, não, isso só em Mogi, mas em todas as áreas do Brasil. Hoje não existe uma cidade brasileira que esteja redondinha em relação à saúde. Não existe. Você diz por causa da pandemia, dos caos todos. Porque toda a cidade ficou parada durante 2 anos só trabalhando em cima da Covid. Algo que nenhuma geração viveu isso. O que significa isso? Significa que consultas, exames e cirurgias eletivas ficaram travadas durante 2 anos. Então, só para você ter uma ideia, 10 mil mulheres estavam esperando uma consulta de ginecologia. Desculpa. 9.800 e poucas pessoas estavam esperando consulta de clínica médica. Então, assim, a gente conseguiu abaixar 85% só de ginecologia. No total, foram 74%. Ainda tem fila? Tem. Mas era 10 mil. Entendeu? Ou seja, o esforço ele continua. E aí, o que a gente está implementando? O que a gente quer implementar agora? Muitas dessas consultas, elas não precisam ser presencial. Ou às vezes, até um retorno ser presencial. Ou seja, dá para fazer com telemedicina. Então, a gente vai começar a investir muito em telemedicina para dinamizar esse atendimento e facilitar, inclusive, o recuo no número de falta nas consultas. Porque, às vezes, a pessoa ela marca a consulta 1, 2 vezes, falta 3, mas, às vezes, é por uma questão de grana, que não tem condição de ir, não é porque... essa cana e não quer, não. Cada um tem um porquê. Então a gente quer diminuir isso. Agora, um outro dado importante. Hoje nós atendemos 100 mil pessoas a mais por ano do que 2019. Ou seja, a pandemia gerou um crescimento no número de necessidade de atendimento. Por que isso? Sequelas da Covid, mas principalmente... porque muita gente deixou de ter plano de saúde. Questão de grana, né? Questão de grana. Então, assim, são 100 mil atendimentos a mais. É muita coisa. Né? E fora outros diversos fatores. Então, assim, a gente na saúde, o que a gente quer para o próximo mandato? Primeiro, que tirar o atendimento de pronto-socorro da Santa Casa. A gente quer construir um espaço municipal para isso. Um pronto-socorro municipal. Municipal para isso. Aonde vai ser, a gente já tem ideia. Ali aonde é o CASEM. Aonde abriu aquela rua nova ali. Né? Bem no centro ali, né? No terminal central ali, né? Por quê? É mais fácil para todo mundo. Caio, por que você não abre o pronto-socorro no lugar da maternidade? Eu ia perguntar sobre isso. A gente desequilibra a cidade. Pro lado de lá, já tem UPA do Oropó, UPA Jundiapé, hospital municipal, tem todo atendimento ali. A cidade fica desequilibrada, então eu preciso do centro para César construir, porque hoje só tem a Santa Casa e a UPA do Rodeio, não tem outra... De grande assim, porte, né? Então é isso. Então só para... você pretende, no seu próximo mandato, construir um pronto-socorro municipal no centro da cidade? No centro da cidade. Estamos falando disso, certo? Isso. Beleza. Estamos falando disso. É uma entrega nossa, isso logo no primeiro ano, né? Inclusive o projeto até já está sendo feito para isso. Dinheiro da prefeitura. Dinheiro da prefeitura. é óbvio. Se a gente conseguir um recurso a fundo perdido... Não, estou questionando a gente, em relação ao empréstimo, por exemplo, que você falou anteriormente. Isso não vai ser um dinheiro que vai honorar, vai ter algum problema? Hoje o custo, o mais custoso, não é o... A obra em si. A construção. A manutenção. É o dia a dia. Uma UPA, eu construo ela com 4 milhões. Para mantê-la funcionando, eu gasto quase 2 milhões por mês. É igual a Santa, só que esse custo eu já tenho com a Santa Casa. 2,2 milhões por mês. E você transferiria? Eu tenho o gasto da construção e o custo eu ainda consigo fazer até menor se. E aí a Santa Casa siga a sua vida. A Santa Casa ela não quer mais atender pronto-socorro. Não é vantajoso para ela. Não tem que ser vantajoso porque é uma entidade filantrópica. Ok? Mas ela não quer e a gente não pode obrigar. E aí você tiraria esse dinheiro de lá e colocaria no pronto-socorro. Exatamente. Né? Então, assim, não é. Era só se você está puxando de um lado e jogando para o outro. Nós já colocamos à disposição do Estado, e estamos bem na frente disso, a reorganização da saúde da nossa região. Porque hoje, na verdade... Oi? Condemate, você disse? Eu fiz como prefeito, depois eu reforcei como Condemate. Tá. Cara, a gente tem um baita do hospital municipal que pode ser melhor utilizado, inclusive pelo Estado. A gente tem um prédio de maternidade prontinho, certo? Que não é de obrigação do município custear isso. Só que a gente pode fazer o atendimento ali para toda a região. Ou seja, o Estado ele custeando isso. Então, ao invés do Estado soltar, por exemplo, ortopedia aqui, ele concentra ortopedia aqui, com força. Cardiologia aqui, ou seja, ele redistribui isso e vai ter, já anunciado pelo governo do estado, o cross-regional, que é um puta sacada, ainda mais inteligente. Agora, fala isso, a gente quer ampliar e descentralizar cada vez mais o atendimento da atenção básica de saúde. Fazer valer, de fato, a saúde da família. Antecipando, trabalhando com prevenção. E aí entrariam as UBSs e as UFS. E as UFS. Vou dar aí... Não só com novos prédios, com mais equipamentos também, porque hoje, na verdade, cara, é uma das coisas que lotam a UPA, por exemplo. A pessoa, ela prefere, ela tá gripada, ela vai na UPA em vez de ir no posto de saúde. Porque ela, por algum motivo, ela não sente segurança estar lá. A UPA dá mais peso, talvez? Dá mais peso. Só que UPA é pronto atendimento. É para outra coisa. A pessoa tá lá e ela... Sim. Ela vai ser atendida. Ela acaba correndo também para onde ela vai também, né? Então, a gente quer reforçar a importância desses equipamentos nos bairros e com ações. Tem um médico nosso, chama Caio, inclusive, que ele defende, junto com um grupo de otorrino, né, de médicos, uma coisa que solucionaria muita coisa, não só para crianças, mas para todo mundo em época, né, de síndrome gripal. Lavagem nasal. É dar o kitzinho da balminha... Eu aprendi a fazer isso, eu faço isso agora. Né? É difícil, mas eu faço. Dá um sufoco no começo, né? Mas isso evita tanta coisa. Menos inflamação, menos ida no posto. Ou seja, é educação em cima da prevenção da doença. O Brasil ele é acostumado a tratar muita consequência ao invés da prevenção. Então a gente quer virar esse jogo. Né? E o que puder antecipar em telemedicina, fazer. Vamos caminhando para o fim, porque também temos agenda. Trânsito, mobilidade urbana. Trânsito acho que sejam grandes problemas da cidade. Claro, cidade de 500 anos, tudo bem. Isso a gente já sabe, uma cidade antiga, com ruas pequenas. Mas existe alguma ideia, algum projeto para o pro próximo em relação ao trânsito no centro da cidade? E aí só para completar sobre desenvolvimento da cidade, sobre a revitalização do centro. Eu acho que também é um problemaço que aí envolve comércio, enfim, grana, um monte de coisa, assistência social. Se eles fizessem um mix aí de trânsito do centro e revitalização dessa área central. Trânsito é uma consequência. Né? O trânsito ele não surge do nada. Amanhã tem trânsito, não. É fruto do número de aumento de carros, fruto de uma cidade que não foi planejada para isso e cresceu desorganizada. Então, assim, é muito mais caro você investir em obras para recuperação, né, do trânsito do que você segurar os empreendimentos imobiliários e fazer as vias como tem que ser feitas. E a ideia é essa? É só que o resultado disso é... É a longo prazo. É longo prazo. Mas é possível fazer, como já está feito, intervenções pequenas e que geram resultados. Vou contar 3, 4. Tiramos aquela rotatória ali da Perimetral, ali perto do SUS. Certo? Certo. Que todo, parava ali. Lá em cima, né, você diz. Lá, né? Lá na Perimetral, na frente do posto ali. Sim, sim. Né? Essa foi a primeira. Tiramos a da Cobal. O fluxo, tudo parava ali. Vamos tirar a rotatória do Habib's já. E eu não sou contra a rotatória, não. É que a rotatória tem um limite de funcionalidade. O Habib's, agora falando como cidadão ali, é um inferno. É um inferno. Né? E já era para ter sido tirado, né? Abrimos 2 acessos novos. O do residencial Nathalie, que todo mundo saía daquele residencial, ia sentido Bertioga, andava 2,5 km e voltava. Na região da Vila da Prata ali, isso, né? E agora, no Cazem. Né? Cazem, o que a gente fez? A gente abriu uma rolê antes, você saía da Cabo Diogo Oliver, passava pelo túnel, ia até quase a Praça dos Imigrantes para vir pro centro. Ou seja, ali, o que é isso? Não é que o carro ele vai andar menos, não. Vai dar mais dinamicidade. E a tendência é continuar com essas pequenas alterações. Isso. E aí tem que ser... todas essas alterações, elas foram alterações estudadas. Por exemplo, o bolsão da sacadura na Cabral, ele estava praticamente pronto, só que não tinha funcionalidade. Então a gente só ampliou um pouquinho mais, colocou o táxi de um lado e do outro lado, em vez das pessoas pararem na rua, pararam no bolsão. Solucionou. Ficava carro parado, gerava trânsito, acidente, por aí vai. Então, essas pequenas intervenções. A gente precisa rever a questão de estacionamento no centro da cidade. Zona Azul, você disse? Não necessariamente. Da possibilidade de estacionar no centro da cidade. Do tipo de veículos no centro da cidade. Durante muito tempo se defendeu calçadão. Não estou falando que eu sou contra, que vou acabar com o calçadão. Não estou falando isso. Durante muito tempo se defendeu isso. Por quê? Porque há uma ideia onde as pessoas andam circulam com mais facilidade. A pé, né? Circula. Só que na maioria das cidades do Brasil onde tem calçadão, o comércio foi pro saco. A criminalidade naquele espaço morreu. Por quê? Porque fazem calçadão, mas não pensam em como que as pessoas vão chegar até lá. Nos estacionamentos, algumas bolsões, coisas assim. Bolsões, por aí vai. Só que a área central é muito adensada. Então, assim, o que a gente pretende fazer de revitalização do centro? A revitalização, quando a gente fala, a gente de imediato pensa em embelezamento. Não é isso. Hoje, o comércio do centro da cidade está morrendo porque a forma de consumo mudou. Certo. Certo? As pessoas hoje compram muito mais pela internet. O próprio shopping, ele está mudando a sua característica, colocando mais atração de entretenimento e de, seja de comida, para atrair as pessoas, para ir elas comprar. Elas vão para passear. E aí compram uma camiseta lá. Coisa, né? E no centro é a mesma coisa. Então, assim, a gente já está construindo, inclusive, já o projeto de incentivos para novos comércios no centro, principalmente comércio na área da gastronomia, né, de alimentação. Inclusive, o comércio noturno. Centro, porque o centro não existe à noite, centro, né? E espaço não populado é espaço livre para marginalidade. Não é? Então, a gente quer ocupar os espaços. E essa é a forma. Então, assim, é uma série de... Mais do que o embelezamento, tem esses incentivos, até fiscais mesmos, para que a pessoa abra um barzinho, um restaurante, algo de comer ali. Porque dá tristeza de ver, por exemplo, a Paulo Fontin, a José Bonifácio com tanto ponto comercial fechado. Para a gente começar a encerrar, enchentes. Problemaço também. O centro da cidade sempre enche e eu queria puxar um pouquinho para a questão climática. Recentemente você teve também, né, na COP. Uhum. Como que isso vai afetar a cidade de Mogi das Cruzes e como sanar? Claro, é um problema global, enfim, mas como que você traz aí para mudar essa questão de calor extremo e enchentes em relação a Mogi? Pela primeira vez na COP, esse último ano foi em Dubai, deram espaço para os prefeitos. Isso foi uma sacada do Mike Bloomberg, que tem uma, o ex-prefeito de Nova York, que tem uma cadeira lá na ONU, uma cadeira de inovação. E ele convidou alguns prefeitos, inclusive eu, para ir lá e apresentar projetos em relação à mudança climática para as cidades. Porque muitas vezes os caras vão lá na COP, os chefes de estados vão lá na COP e fica debatendo os índices de uma forma global. Só que a mudança acontece na cidade. A mudança acontece com as pessoas. Então, o Mike ele até deu uma premiação para os melhores projetos. Então, a gente apresentou um projeto que na verdade, já existia, que a gente só uniu o projeto, né, do Verde Meio Ambiente, do Novo Corredor Ecológico e da do Juventude. Rio Jundiaís, não. Corredor Ecológico é que nós temos duas dos serras. Parques, né? A gente tem duas serras. A gente tem a Serra do Itapeti e a Serra do Mar. Há muitos anos e anos atrás, essas duas serras eram ligadas. Com desenvolvimento desordenado, isso quebrou. Só para então, quem está ouvindo, o Mogi fica bem no meio dessas duas serras. Então a gente está recuperando esses dois corredores ecológicos. Né? Pelos dois lados, pelo Brejinho e pela área ali da Volta Fria. Pela parte do Brejinho é mais fácil de fazer isso. Então, a gente ganhou um prêmio de $150 mil para investir na juventude, na formação dessa juventude, para a criação desses projetos voltados ao meio ambiente. Isso não dá voto nenhum, mas é medida a médio e longo prazo. A gente está fortalecendo uma geração a mexer em pontos importantes da cidade que talvez nem ela consiga ver o resultado na hora, mas que é muito importante para o começo de algo. Enchente. Enchente também é uma consequência. Uma consequência de liberação e de falta de fiscalização no processo construtivo da cidade. A gente tem, por exemplo, um ponto grande de enchente ali atrás do Clube de Campo. Sim. Área nobre. Por quê? Estrangularam o lava-pés. É escola, é prédio, é isso. O Clube de Campo vai lá, coloca o campo em cima do... Inunda tudo. Ou seja, né? Agora a gente vai ter que fazer investimento nisso. Nós vocês conseguimos, pretendem fazer investimento nisso? Dois projetos nossos foram aprovados. A fundo perdido do novo PAC agora do Lava Pés. Então a gente já começa... Mas esse ano ou para o mandato? Vai entrar em processo da... Burocracia, essas coisas assim? Da construção do projeto executivo. Ah, tá. Tá? Mas no ano que vem... começa a obra. E a obra é grande pra caramba e cara. Só pra você ter uma ideia, ela inteira ela tem dois piscinões. Um, ou debaixo do campo do Clube de Campo, ou debaixo da vai arrumar uma briga boa, hein? Da praça dos Infartados, e outro ali no Pombal, onde tem aquela praça grande. Né? Então já veio a autorização para duas fases dessa obra. Agora, obra demora muito, obra você não vê rápido. Então o que a gente fez? A gente investiu muito na prevenção disso, colocando alertas de enchente e principalmente acabou o período de chuva, a gente começa a fazer a limpeza de todas as galerias e dos córregos da nossa cidade. E aí em lugares onde tem rios maiores, como por exemplo lá no aeroporto Novo Jundiapeba, a gente investiu R$11 milhões no desassoreamento do Rio Jundiaí. Fazem dois anos que não tem enchente lá. Não é? Isso é dignidade. Mas a pessoa construiu do lado do rio. Construiu, alguém não viu. Agora, vamos arrumar um espaço para essa pessoa até ela sair de lá. Agora, aqui, o que a gente está fazendo aqui depois também de desassorear, a gente criou um programa de conscientização dos próprios moradores ali. Porque não é um morador que mora ali que joga, é alguém que vem de fora e faz. Então, eles são os nossos fiscais ali, né? Então, assim, enchente se resolve com trabalho preventivo, com trabalho de desassoreamento onde tem que ser feito e com grandes obras, né? É igual mobilidade. É, gera desgaste, o que você disse. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Vai gerar desgaste, mas é necessário. O que é pior? Um desgaste durante um tempo, resolver o problema, ou todo ano, em época de encher chuva... Encher tudo, né? Encher tudo e ter prejuízo. É isso que eu defendo. Kai, 58 minutos. Uau, é, queria só agradecer, obviamente, você por essa conversa. Sei que tá na agenda, tá corrido. Mas obrigado mesmo pela sua conversa. Desejo boa sorte e boa luta aí pra você. Viu? Maravilha. Obrigado você, Pedrão. Obrigado mesmo. Imagina. Deus abençoe.